Em nome de Ademar Gonçalves, Irmãos Assis, Neto Entretenimento. Vai começar o show, maninho. Bora, gerente Marcelo, bora, gerente italiano. A referência chegou, chegou, chegou, chegou, chegou. Está na área. O maior show de pressão do estado do Pará. Alô, alô, DJ Gordo. Já tô na área. Alô, DJ Dinho, pressão. Vai começar o bagulho do Gordo. Vai ter aula de pressão hoje. Claro que vai. Então pode ativar o módulo bagulho doido. Comece o bombardeio de pressão. Tá na hora, Boninho! Vai começar o bombardeio de pressão, Boninho! E aí, Ponte Show, como é que é, Boninho? E a galera vai jogando, joga pra cima. Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito da torcida do Paysandu? E a torcida do Remo? Vai começar do jeito que a galera gosta! 5, 4, 3, 2, 1, lá vai fogo! Japa Gravações. Bora, Godinho, começa o caqueado. Vai! Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Pode... Tá na hora, Bruno Vermelho! Vai estourar, pode preparar o foguete. Bora, macaco, menino de escudo! Tudo que o Dinho toca, vagabundo vem com via. Tudo que toca, vagabundo vem com via. Vai, vai! É muito caqueado! Dança, dança, dança! Dança, dança, dança! Dança, dança, dança, vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando. Bagulho doidão no bonde! Faz o caqueado, faz o caqueado. Ninguém parado no bonde! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado, toma, toma. O caqueado é agora! Dinho Gordo já chegaram, ninguém fica parado. Dinho Gordo já chegaram, ninguém fica parado. É muito caqueado. O Gordo e o Dinho. Eu quero ver os Pitbull agora fazendo a onda! Pitbull, pega essa cachorra, bora Pitbull. DJ Udi é o brabo, porra! Pega essa cachorra, pega o anzol. É muita onda, Boninho! Puxa o carretel, faz como é que é, faz como é que faz. Joga, puxa, joga. O meu amigo Rodolfo do Super Meninos falou pra mim assim, ó. A referência tá na área. E o Rodolfo falou, hoje eu vou pra Salinas curtir o show da referência. Meu amigo Danilo do Ibiza, o show referência tá no ar. E quem tá feliz da vida, bota a mãozinha pra cima. Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Só que não tem hora pra chegar em casa. Só quem vai pra Salinas hoje, sábado, joga a mãozinha pra cima e faz aquela contagem que é conhecida em todo o Pará e fora do Pará. Falando fora do Pará, eu vou mandar um recado pra Santa Catarina. Dia 11 e 12 de setembro vai ter a referência em Santa Catarina. Pela primeira vez, uma festa inédita no sul do Brasil. E quem tá feliz, bota pra cima, que eu vou fazer assim, ó. 5, 4, 3, 2, vai fogo. O bagulho doido a toda hora. Ai, ai, ai, ui, ui. Olha o sapinho, sapinho. Vai começar, vai começar, vai começar. Vai começar, vai começar, vai começar. Vai começar. Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Dinho. Chama o sapinho! O que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Ele é foda. Já vai fogo. Caqueado, caqueado, vai no caqueado. É muita onda! O caqueado de mim, gordo, tô na área. E a família JC de Macarena na área também, Boninho! Moleque doido, mostra como é que faz. Vai! Moleque doido, mostra como é que faz. Vai! Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Sal, sal, sal. Faz cara de mal. Sal, sal. Faz cara de mal. Bora no gingado! Bora no caqueado. Bora no gingado. Bora no caqueado. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando. Tá no, tá no camarote, eu tô bebendo à vontade. Tá no, tá no camarote, eu tô bebendo à vontade. Faz a maquininha que hoje eu passo xerecade. Faz a maquininha que hoje eu passo xerecade. Tá no, tá no camarote, eu tô bebendo à vontade. Tá no, tá no camarote, eu tô bebendo à vontade. Faz a maquininha que hoje eu passo xerecade. Faz a maquininha que hoje eu passo xerecade. A pressão não pode parar. Toma aquecimento. O ponte das maravilhas, dançam pra valer, cada um dessa. Aquecimento pras mulheres, já! E faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Bora, meu gerente Marcelo, bora, italiano! Eu quero ver o ponte pegar fogo agora! Treme, treme, treme, treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. Bora registrar o bagulho, doido, minha produção. Bota pra tremer, bota, bota pra tremer. Treme que treme. A gente é sua irmãzinha, por isso só na manha. Bora, Russo, mano. Cecília Bobinho, Leonardo. Hoje não veio, né? Bora, Pedro, bora, Rafaela. E aí, como é que é, gordinho? Cecília Bobinho também tá na área. Agora! Calma, desgraçado. O nosso amigo Hélido e o Eric Paquetá da Red Blue. Tá todo mundo aí, ó. Alô, Gação Providencia, gelo em Cuba aqui, ó. Do lado direito, o galera tá afim de beber o uísque aqui, ó. O nosso amigo Alan Henrique da Golada. Aqui do lado direito, um abraço pra você. E o nosso parceiro Wallace e também o Tio Bogo, nossos virtuais. Sale Henrique! Vai vir, Bora te boga. E aí? E a galera vai dançando. Quebra esse quadril, quebra, quebra esse quadril. Cadê as mulheres solteiras aí? E os homens solteiros que estão afim de arrumar uma namorada, afim de meter relacionamento sério, prepara pra jogar o anzol agora. Tem muita mulher solteira no ponte. Pros homens que estão solteiros, a parada é assim, ó. Joga, joga o anzol, joga o anzol, joga o anzol e vai puxando o carretel. Joga o anzol e vai puxando o carretel. 5, 4, 3, 2, 1. Me separei, porra. Tô solteira, tô solteira agora. Tô solteira agora. DJ do baile, eu vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar. Vou sentar na tua piroca. Vem com o gordo, vem com o dinho. Vem com o gordo, vem com o dinho. Velha guarda, um abraço pra você, Hugo. A dancinha do carpinteiro, faz a dancinha do carpinteiro, a dancinha do carpinteiro. Vai fogo! Agora! Bora, Mille! Os empresários da Ceasa! E aí, meu irmão, bora, irmãozinho! Tenho pressão que tá tocando. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei. Toma agora! Dá uma sentada, sentadinha. Vai sentando no Godzilla. Vai sentando no Godzilla. Vai sentando no Godzilla. Vai sentando no Godzilla. Então bota, bota, bota que eu vou sarar no seu pai. Então bota, bota, bota que eu vou sarar. E aí, Gisele Santos? Quer sair comigo? Um abraço pra você, Gisele! Pente alongado, cabelinho colorido. O Cauã Ribeiro. Vem comigo. Bora, Cauã. O pente na cintura e o cabelinho. Como é que é? Ele é bandido, bandido. Prepara que estamos chegando. Bora, Robinho. Bandido. E aí, Júlio da Friburgo, meu Deus. Novinha tão esperta, tão num golpe organizado. Elas querem só bandido e o DJ já tá ligado. É golpe, é golpe, é golpe organizado. É golpe, é golpe, é golpe organizado. Então bota, bota, bota que eu vou sarrar. Doido, hein? Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu. Nosso amigo Gleison. Bandido, bandido, bandido, ele é bandido. Da F-250. Bandido, o tio Rex também do Tauá, tá na hora, bora, tio Rex. Vida seu amigo Nico do Shopping. Essa é a... Ele é só a primeira dama, também tá na área. Então bota, bota, bota que eu vou... Um abraço pra você, Nico. Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé. Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo. O peito alongado, cabelinho colorido. Oi, ele quer sair comigo. vai preparando o setor, Júnior. O meu amigo Júnior da Freeboard. Hoje vai rolar a Blitz da Zang lá na Atalaia. O Atalaia vai ferver com a Blitz da Zang hoje. Bora, dona Joelma, vai preparando que daqui a pouco tem a Atalaia. E o meu amigo Robinho, o embaixador Gri-Gri tá na área. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Vai virar, vai virar. Alô, embaixador Gri-Gri, prepara que eu tô chegando, alô, mãozinho! Olha meu amigo Mauzinho! Amigo Jefferson, a Gleicinha, bola chope, tá todo mundo aí, a galera da Pratinha! E aí, mãozinho! Bora começar, bora começar, bora começar, bora começar! Marcelo, bota a equipe de garçom pra trabalhar, meu filho. Os caras tão querendo gelo, uísque, Red Bull aqui do lado. Alô, garçom gordo, bora ver, meu filho. É a segunda vez que tá chamando a equipe de garçom aqui do lado, aqui, ó. Amigo Gley da família Pitt. Zé Cabanás, bora cheiroso, tio Vini. Carioca, família 17, canja doido. Rafael Trindade, homem do Braga Show. Os dois irmãos, Cristian Pereira, o Orelha tão fechado com o gordo de. Que a bandida se amarra, só os quatro cara que a bandida se amarra. O Euler do Ponte, o Coalhada, o Rafa, o Tafa do Gol Pressão, meu amigo José, o Elito da Arte Print, meu parceiro, tá comigo. O gerente Marcelo Danilo do Ibiza. E aí, como é que é, Moninho? Que o gordo Rio. E essa música aqui, ó, é do meu amigo Harrison Lemos. Já! Hoje à noite as estrelas brilham mais. Eu percebo o porquê. Ela Harrison Lemos! Tocou aqui e vira sucesso, pai. Os escudos, mas a força é demais. Não tenho como conter. Me apaixonei. Se liga na letra da música aí, ó. Talvez seja cedo para te dizer. Eu oro, peço para Deus toda a coragem que eu preciso pra dizer o quanto eu te amo. Então preste atenção e ouve em primeira mão. Agora prometo tentar ser o melhor do mundo, me apaixonar a cada beijo, te amar até tu reclamar. Eu farei de tudo pra ver nesse rosto um sorriso. Verás no nosso casamento o quanto eu vou me dedicar. O foda é que você de mim não sai. É Manu! Será que é destino? Essa aqui vai virar hino. Vamos ver. É muito firme, ó. Eu peço que não me maltrate mais, pois corro o perigo. Manu Batidão. De gostar. Eu juro, até tentei, mas faz hora extra desse meu. Rodolfo do Super Meninos. Vamos. Já confirmou em Salinas daqui a pouco. Eu peço que não me maltrate mais. Meu amigo Mortadela, pois o da Segunda, ele, o Ramon, o Teco da família Maguari. Obrigado, Vlad. Eu juro que eu tentei, mas faz hora extra esse meu amor. Eu juro que até te evitei. Mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, não era atual. Agora! pra puta que pariu. Nunca mais me liga. Você foi a melhor coisa que sou. Meu amigo Caraquinha, showman. Puta que pariu. Ele também tá lá, bora Caraquinha. Puta que pariu. Nunca mais me liga. Você foi a melhor coisa que sou da minha vida. Olha o bandidão. Olha o bandidão. Olha o bandidão. Olha o bandidão. Deixa pro papai. Deixa pro papai. Deixa pro papai. Deixa pro papai. Pode ficar feada. Pode ficar feada. Pode ficar feada. Pode ficar feada. Das produções. Olha o bandidão, olha o bandidão, olha o bandidão, olha o bandidão. Deixa pro papai, deixa pro papai, deixa pro papai, deixa pro papai. Pode ficar feado. É do jeitinho que você gosta. Sinto saudades. Se liga, tabaco! Meu amigo Seguetinha da mídia. Chance. Galera de São Domingo do Capim tá em peso e Salinas. E aí? Que eu vou te fazer feliz. E que seja só por. Meu amigo Eric da União Bet. E aqui no nosso telão. Bota aí Fome e Salgados aí, ó. Dia 7 de agosto. É a grande inauguração da Fome e Salgados. Do nosso amigo Bruno Verdelho. E a nossa amiga Arima Neves. Boa sorte, sucesso, que Deus abençoe. Tá no telão aí, ó. E meu parceiro Felipe Cadeirantes também tá na área. Bora, Felipe. E a nossa amiga Nívia. Um abraço pra você aqui do Tinho Bressão. Tinho. E aí, como é que é? E mano, e mano. Hoje é sexta, papai. Hoje é sexta, papai. Bora, Marcelo. Toma tua pizza. Toma tua pizza. Toma tua pizza. Pizza. Toma tua. Alô, italiano. Toma tua pizza. Vem comigo. Meu amigo Enzo da LC Projetos. Vem comigo. Na área. O Dini e Gordo já chegaram. Toma aqui, caralho. Toma aqui. O meu patrão, Cláudio Assis. Caralho. Toma aqui. Um abraço pra você, seu Cláudio. O homem que comanda o Cineral, o som do amor. Toma aqui, caralho. O homem é muito forte, meu irmão. Toma aqui, caralho. Tá chegando o som do amor! É o Supremo que tá vindo aí, Dinho! E deixa na batida, na batida, na batida. E faz o caqueado, caqueado, desviado, caqueado, desviado. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai! Joga a mão pra cima, faz o que e dá um grito! Socorro! Bota no telão aí, Brasil! JC Auto Socorro! Ele, meu amigo Jabá, por ali só na manha! Segura, João! Tá no telão, segura, moleque! Só me diga, meu celular, não finge que você perdeu! Você perdeu! Agora! Seu Raul Stumann. E ele já falou, partiu Salinas. Aquela sequência que todo mundo dá valor. Agora! sonho eu quero ouvir. E aí, Danilo de Ibiza? Bola faz gostoso. O meu amigo Alan Boca Melada já estão em Salinas e já mandaram avisar. Estamos esperando o show referência. Bora, Braga, acessórios pra cima, garoto! Canta aí! Rafaela, segura aí! Gordo e Dinho Pressão. É emoção! Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim. Isso, cantando, cantando. Quantas vezes implorei seu amor, mas você. Larissa, a Fabiola e meu amigo Toninho Flores e a Flaviane já confirmaram presença em Salinas hoje no show da referência. Hoje promete, vai ser bagulho doido no sal. Escuta, meu amor. Olha a Taila. Esse caso é pra valer. Olha o pãozinho, ele gosta da sequência. Super meninos, já confirmou hoje, Salinas. Amigo Michel Gó, Luzé Almaia também da série, da área. Um abraço do Dinho. E o quê? Canta agora. Bora, Bruno Borges, bora, Leandro Rodrigues. E meu amigo Leandro Navegante, a Roberta Cristina. Logo, logo, vão estar de volta aqui, ó. Agora cremosinho da série Projeto, NC Projeto. Ainda não descobri porque me abandonou. Em torno só de você, meu mundo sempre girou. E me fazia tão bem sentir o seu coração, pulsando tanta emoção em mim. Ainda não entendi o que fez você partir. Um grande abraço, meu grande amigo Renato, lá do Braga Show. Segura, Renatão! Não. E aí, pãozinho? Não me ligue mais, me deixa aqui, a dor vai passar. E o meu amor por você acabar. Foi bom. Amiga Tayane! Tayane Ali da Esmalteria de Marituba, tá curtindo o show da referência. Obrigado pela moral. Mas fico aqui pensando em nós dois. Rodriguinho dos Humildes, bora Bruno. Momentos, e aí Paulo, bora na Carla. Uhul. O quadrada, né, quadrada? Ele é a primeira dama. Ele que adora fazer vídeo chamado com o Padre Paulinho. Quer ver o que eu falo aqui no CD ao vivo lá, quer ver? Ver de novo. Banda Os Brothers. Não me ligue. Tinho! Bora, Vitinho da Equipe 5. Um abraço pra você, garoto! Separou, que o plano não era fazer eu chorar, mas eu descobri que tem outra mulher, por isso não tem tempo pra me ligar. Talvez ela seja sua inspiração, ou até dona do seu coração, mas eu duvido que vai esquecer. O que, mulher? Oh, oh. E agora? Oh, oh. Vocês! Aquela noite eu te esperei. 11h25, nada faz sentido. Só era dar um toque e me avisar. E não sou mais de ninguém. Pra que me... E a mulherada solta a voz assim, ó! Fique com ele, vai ser melhor assim. Se ele te perguntar. quando não merecer. Precisei acordar, era tudo tão lindo até eu recordar que mais um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem imagina o quanto quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu, isso me confunde, amor. Você nega pra você, vai negar pro nosso amor. Ou não valeu pra você, yeah. Só não é, mas e nem tenta me iludir, enganar. Duas paixões me dividem. E aí, mulher? O que fazer se tenho que escolher? Está tão difícil esconder, não dá, não. Se escolher amor. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Traição ficou marcado na minha mente. Adeus, me perdeu para sempre. Não, não chore, não chore. Não chore, não chore. Quem tem uma bandida do teu você lado, fala por ela, fala por ela. Você não presta. A bandida! Mulher aqui é crocodilo, meu amor. Meu amor, escute com muita atenção o que eu vou dizer. Você é a razão do meu viver. Desde a primeira vez que eu te vi, eu logo enlouqueci, foi paixão à primeira vista. Tudo que eu quero é viver com você. Eu sou capaz de tudo pra... Quem gosta é o Danilo de Visa. Eu faço mil loucuras, meu amor. Bora, meu gerente Marcelo! Eu vou até a lua, arranco uma estrela da imensidão do céu. Pois com você eu quero eterna lua. Olha o telão, o telão, o telão! Um pouquinho eu quero tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo com você. Sou capaz de gritar pra todo mundo ouvir. O quê? Tudo que eu faço, meu bem. Tudo isso. Joga! Joga a mão pra cima e dá de soquinho pro céu. Joga a mão pra cima e dá de soquinho pro céu. Agora! O que pensa que eu sou? Libera! Ei! E o nosso amigo Felipe do 40. E na companhia do vereador Pãozinho. Bora, Pãozinho, segura, garoto! Meu amigo Picadinho atribulado. Ele, meu amigo Billy dos empresários da Ceasa. Bora, irmãozinho. Manda. Ele é a primeira dama. Sete. E a nossa amiga Susan. Tá todo mundo aí, ó. Vai, já. Essa sequência é muito boa. Não está sendo fácil. De o quê? É difícil não chorar. Meu amigo Ivan da Pedreira. Eu só penso em nós. Ei, Ivan. Por favor, não desligue agora. O meu amigo Amaral, o rei do Pix. Oh, ele é a primeira dama, tá na área. Vem me ver. Bora, Sêmia Torre. E aí, comandante Vlade. Só na hora, vai. Só depende de você. Depende de mim. Te perdoo. Porque eu te amo. E não vivo sem você. Sequência do tempo do Complexo Bombá. É doido, meu irmão. Bora, meiote, bora, Breno. Bora, Ultra Breninho. Alô, Miau. Passo noite. GDS. Com solidão. Olha o Ceará, rapaz. Vendo suas fotos. vou aguentar. Cai a noite, eu fico vendo estrelas, pensando em você. Que não está aqui. Eu entendo, não posso te amar. Por isso eu tento ocultar o que me faz chamar e chorar. No meio da noite eu te ligo pra saber como estás. Ainda pensa em mim, não deixou de me amar. Ninguém vai entender se eu contar essa história para alguém. Por isso sofro. Quero me arriscar, sei que não é certo. Nosso telão, Ricardo Estidores, o cara que comanda o gás do Brasil. Eu adoro quando toca em mim, oh, e a forma que me faz sorrir. Seu beijo doce me faz pirar por ti. Toma, Gi. Eu fiz tudo por você e te perdi. Esse DJ. E aí, DJ Braçal? Bateu a saudade, a vontade de gritar. Quero sonhar de novo. Dessa vez você não vai escapar. Vamos! É tão lindo, é tão bom, meu amor. Segurei minha mão, meu amor. Tenho as estrelas do céu, meu amor. Quero lhe entregar, vem comigo, segure minha mão. Alugação pro Vida, esse é Vulcão aqui. Pra nossa panelinha. Bora, garçom! E aqui no telão, bota R.A. Boutique no telão aí. E a marca Tug Gold. É a marca que veste e patrocina o Gordo de. Quando eu conheci, talvez seja confusão, ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer. Agora, agora, vocês! Não sei. Não sei se não entende o que aconteceu. A mulher nada! A menina não se desacredita. A mulher que tá solteira, que tá feliz, joga pra cima! Amigo Neto Braga, tá na área. Vou mudar esse. E aí, meu parceiro Eulê? Vira razão e te esquecer. Ele tá na área também. Superar meu. E aí, José, minha casa de massagem. E o Neto Braga? Lembranças que façam me prender a ti. E o Coalhada da Tessis também, bora, Coalhada. Eu chorei. Vocês. Wallace, Chuboga. E aqui no telão, o maior site de aposta que paga na hora. Tá de chute certo. Minha vida foi sinônimo de errar. Isso é parceria de longos anos. Tão caro. Meu amigo Nilson. Caro. Alô, André. Ultra Breguinho dá valor. Ele falou só as melhores. Medo de sofrer por me apaixonar. Lembrando, bora! Mas você me visita toda noite e traz presentes que... Bora, Wallace! Fundem. E aí, Chuboga! Os virtuais aqui! Vou te amar, sim. o Josiel. Um mais um nem sempre é dois. Matemática do... E nosso amigo Gleidson, o cara que comanda a Vitória Veículos, sempre fazendo a diferença. Bota no telão aí, Brasil! Vitória Veículos. Quer comprar, financiar carro? Vitória Veículos é o lugar. Bora, Gleidson, que o bagulho tá doido aqui no boot! E aí, Thiago Lima? Deixa na batida, na batida, na batida. Bora que o bagulho tá doidão e a galera vai. Do caqueado, desguiado, caqueado. Bora do caqueado, desguiado, caqueado. Mas como é que é? Mas como é que faz? Bora, Grey! E aí, Grey, família Pitt, agora, moleque! Ela fala que quer que eu sou criminoso. Ela tá na zona sul, eu sou criado todo. Ela fala que me ama, mas não me engana. Vagabundo nato, não se apaixona. Isaac do Curió! Empresário Cauã! O Cauã também, o chão do Curió na área, valeu! E aí, picadinha de bulado! Bora, Billy! E aí, como é que é, Billy? Os empresários da Serra! Aqui! Vai! E dia 18 de agosto, vem aí o aniversário do meu amigo Leite da CDC! Na paz de Deus, ele falou! Daqui a pouco vai rolar os parabéns aí pra nossa amiga Lisa. Ilze Rodrigues. Alô, Ilze! Parabéns pra você, mulher! Vai socando, vai socando, vai socando, vai socando, vai socando, vai socando, vai socando, vai socando. Chama o teu vulgo malvadão. Godidinho. Malvadão. Dinho gordo. Malvadão. Godidinho. Malvadão. DJ Udi é o brabo, porra. Se for magrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique eu passo mal, naquele pique eu passo mal. Se for magrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal. Vai DJ, detona essa bazuca. Vai DJ, detona essa bazuca. Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou passar pra gerar. Você vai beber, vai chorar. Hoje prepara que hoje à noite eu vou pulei. Aí, Geneta MT. O macaco tá inspirado hoje, né, macaco? Partiu Salinas, ele falou. Hoje prepara. Onde é que tá? Fala pra mim. Se vai rolar, que eu tô aqui. Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste em se esconder. Ei, responde essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você. Ei. Jamile Rocha, um abraço, Jamile! E é o DJ Bagueto, tá tirando a roupa. Estressado, mano. Com meu beijo na boca, do nada você me liga pra fazer aquelas coisas. Meu amigo Welto, Dash Brit, meu amigo Grey Santos. Tá todo mundo aí, ó. Vai querer o meu beijo na boca. Mas como é que é? Mas como é que faz? Bora, Bagão, agora! Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha e meu parceiro Igor Mendes também tá na área. Vai ver que já confirmou hoje saída. Vai deixar o acaso tomar conta. O bagulho vai ser doido, maninho. Minha menina, eu te peço um tambor. Volta! Volta! Nessa porra, bota fogo, fogo, fogo nessa porra. Gordidinho não tão tocando, eles estão dando aula. Gordidinho não tão tocando, eles estão dando aula. Eles estão dando aula, eles estão dando aula. Eles estão dando aula, eles estão dando aula. Tô doidinho pra ver o seu piscino peito. Doido pra conhecer a sua vida. Tô de vídeo, sério. Família JL também na área. Chama o teu fundo malvadão. Lá de Barca Arena, pra curtir a referência aqui. Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique eu passo mal, naquele pique eu passo mal. Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique... Olha o camarote! Naquele pique eu passo mal. Vai, sobe e desce, sobe e desce. Felipe Silva, partiu Salinas, pai. Sobe e desce. Aí, Geneta MT, esse é o DJ Paulinho. E aí, Ceará do Grogo? Meu amigo filé da TF. Já confirmaram em Salinas hoje. Olha o Miau, meu Deus do céu. Prendo Brasil. O homem que vai invadir Salinas hoje com toda a galera. Bora, Enzo, da RDC Projetos. Não para, não. Eita caralhada, Paulinho. Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, coração desesperado. O quê? É só bebida quente por causa de um coração. A número um do Brasil! Andam lado a lado, porta-retratos e quadros tudo quebrado. Todo mundo conhece, quer ver? É o que tá tendo. Pedaço de amor. Sucesso! Lado. Agora! Tá doendo, tô sofrendo. Quero ouvir! E ela não tá me atendendo. Oh, baby, me pedi. Sinal. Após o sinal, dá pra casa, deu recado. Após o sinal, deixa seu recado. É o que eu escuto. Que tal essa aqui, ó? Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro, beijando a sua boca, pra te deixar louca. Sonhei com teu sorriso. Agora fala sim pra ela, vai! Você! Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você, o que eu faço com você beber, o que eu faço com você beber. E agora? E deixa eu falar pra você, para Felipe da Caju, um abraço, Felipe! Você, o que eu faço com você beber, o que eu faço com você beber, eu vou jogar na minha cama, tira sua roupa, chama de meu beijinho, te deixa louca, puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer. Olha o Jojo. Vou jogar você na minha cama, tira sua roupa. Aí o cara chega na menina e fala assim mesmo pra ela: tô impressionado com essa mina, sua boca está me insinuando. Contempla a projeção divina. Tá ruim demais aqui, né, gordinho? Me elucida, me mandou. Me faz sentir calafrio como as estações. Transcende a brisa do vento e suas vibrações. Agora. Foram poucos minutos pra conhecer. A química bateu, a gente ficou. Eu moro na favela, é lá zona sul. É aí que o favelado se apaixonou. A peça fundamental que falta em mim. Vou levar em quadro quando for lá. Olha a Tayla acontecendo a tu. Partiu, Salinas. Ô, mulher, que me deixa na ponta do pé. Se eu te vejo já não fico mal. Sempre sonhei. Meu amigo Miller da Ceasa. Parece. Olha o picadinho, falou, meu irmão. Vai se realizar. Hoje eu peguei um vale nice. É que me deixa na ponta do pé. Anormal. Se eu te vejo já não fico mal. Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar. Parece. Olha, seu amigo Teco da família Maguari. Vai se realizar. E aí, Teco? Agora sim, desgraçado. Meu amigo Rodolfo do Super Meninos, um abraço pra você, meu irmão, tamo junto. E aí, Vitinho da equipe sim. A química bateu, a gente ficou. O Vlágio, o Gustavo, o Macaco, toda a galera aí, família Maguari. E a discórdia junto e misturada aqui no lado direito, ó. Bagulho doido. O Alan Henrique da Golada. E aí, meu parceiro Alan Henrique. Um abraço do Dinho. Dinho Pressão. Quem tá aqui é o Gordo e o Dinho.